Ei, chapa, chega aí, senta aí, divide direitinho aí. A banca paga aposta e a minha cota eu quero em nota sim. Deixar de choradeira aí, dar em plano pra chegar aqui. E os mano que correu por mim vão ter a parte deles sim. Entre sonhos e negócios, aqui não tem patrão, na minha quadrilha só tem sócio. Din, din, vem, traz o amigo que faltava, a gostosa pra trepada, a Grey Gold na balada. Então vai que vai, é assina pai, dinheiro é essa porra aí. Vai reclamar do quê? Te devo o quê? Você cobrar de mim? Então cisca, filho. Mas não esquece que nós te conhece, por bem ou por mal, só mais de 20 de rap. Meu sonho é embeber os moleque distante do crime. Vê o cuzão engravatado cumprindo o regime. Fechado, até quem sabe manda ele pra Indonésia. Com 10 quilos de coca na mala e mais um. Entre sonhos e negócios. É que se hoje eu cair duro aqui, sei bem o nome de quem vai chorar por mim. Entre sonhos e negócios. E eu não espero amanhecer, neguinha. É madrugada, tô na pista já fazendo entre sonhos e negócios. Derrubo mesmo essas muralhas e tá bom que vou esperar playboy cuzão ter dó de mim. Entre sonhos e negócios. Pronto, vamos trocar se precisar, mas meus sonhos cês não vão roubar de mim. Hey, fritos me olá aí, tipo bacon na frigideira. Alguém já te perguntou o que falta na tua geladeira? Puxa no HD, no CV, tem? Eu duvido, fé da puta, quer saber se tem rolê, se tô envolvido. E pelos bacon day, mas não é ninguém, passei despercebido e eu vou mais além. Não tinha inimigo quando era invisível, é o que é, só te resta aproveitar. Vão filmar você morrendo, mas não vão a te ajudar pra depois postar. Olha isso, acho incrível que não dá tempo nem de sofrer. É tanta informação, carnê, prestação, disparos de PT. Tal, talvez não atinja você. Menos mal, não é carnaval, mas tá rolando orgia na PVT. E os pai que é pai não quer se meter. E eu que vou me meter? Deixa essas porra meter. Open bar de DST, por aí cê vê que o mundo não tá perdido, é nós que tá perdido nesse mundo. Entre sonhos e negócios. É que se hoje eu cair duro aqui, sei bem o nome de quem vai chorar por entre mim. Entre sonhos e negócios. E eu não espero amanhecer, neguinha. É madrugada, tô na pista já fazendo entre sonhos e negócios. Derrubo mesmo essas muralhas e tá bom que vou esperar playboy cuzão ter dó de mim. Entre sonhos e negócios. Pronto, vamos trocar se precisar, mas meus sonhos cês não vão roubar de mim. Quem vai correr por mim, brigar por mim, nas treta que eu me envolvo, sei que são poucos. Eu não conto com babação de ovo, odeio prego, desprezo toda essa falsidade. Sou nego velho, enxergo de longe essas pilantragens. De frente vem como alguém que te ama, pelas costas chuta sua bunda e afunda sua cabeça na lama. Então veja bem, vai curtar a resenha. Não gosta de mim, cê é só mais um fi, vai pega a senha.